Lado em rota, curva na direita em rota na radial 230, subida para o nível de voo 260. Limpo 08, curva na direita, subida em rota para o 260. Rodolfo Cordial, boa tarde, Azul 2591, sente da informação Papá. Azul 2591, informação Papá. Para Vitória, atrás cobra. Firmo, prossiga. Azul 2591, autorizado Vitória, via rota do plano de voo, nível 160. Visto no zero, após decolagem, curva direita, subida coral. 5152, transponder, 120, decimal 8. Autorizado o final do procedimento MSX-Way, reporte com estabilizado. Ok, 2 do PES, 2019, reporte estabilizado no MSX-Way, 6290. Posição 4 Lima. Correto, cotejamento na 4 Lima do Pátio 3, chama para puxar questionamento azul 2591. Obrigado, senhor. 4 Romeu, chamará para posicionamento azul 2591. 4 Romeu. Salvador, manutenção 07. Prossiga. Já finalizou o cheque e está dando correto. Retorno. Cliente, via Alfa, reporte na Delta, manutenção 07. Via Alfa, reportar na Delta, manutenção 07. Romeu, Romeu Alfa tá bravo, não abraço, vou reportar no setor, tem a frequência livre, bom pouso. Solo Azul 69 na nave, chuveiro de estrelamento, portão 1. Azul 69 no 9, autorizado, chuveiro de estrelamento, chama para ataque. Confirmo, Yankee Romeo 9 autorizado, 110 graus, 109, o vento reporta no farol de Tapuã. O zero, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 6210, boa tarde, continua a aproximação. Fala o tráfego agora decolando da pista 10, não interfere com a aproximação. Afirmativo, 6210. Decolou, 1-0, repartindo para o Tapuã. Repartindo para o Tapuã, senhor. Baixando 6210, tráfego agora prosseguindo para o litoral, não interfere com a aproximação. Tudo autorizado, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Seguinte, 6210. Só para sair com o meu Delta, informe a voz 320 do Xenera, agora final 1-0. Está autorizado o contrato, senhor. Fala, Júlia, 9-9, para o táxi, operando no Serão Preto, 4:30, 109, agora. Azul, 6909, táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Manda no ponto de espera a torre 18.95, altimento 10, 109. Realizado até o ponto de espera da 10, lá a torre 18.95, 10.09, Azul, 6909. Salvador, 3190. 3190, ação de identificação, voando Papog para interceptar a chegada Mare. Desça via para o nível de voo 050, ajuste no 09. Via para o 050, autorize aí, tá? 3190, mantém o perfil da chegada, número 2 na aproximação. Sim, voo 645, confirme sua velocidade indicada. 2285. Fono 645, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de pelo. Hoje eu mandei um rebaixamento. Gente, voo 645, reporte para redução de velocidade. Passarama. Mantenha a linha do litoral 500 pés, e aí que Romeo Delta. Mantenha a linha do litoral 500 pés. Baixando a linha 210, solo 13, direita solo 12, sinal 1. 2160. Tony, confirme para o 3190 o ajuste. 3190, ajuste no momento 1109. 09, tá? 3190. Oxanã 6210, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4, 6210. 0 winds 110 degrees 109. Gear for takeoff, runway 10069 or 1 item. Bora fazer essa galera de canais previstos hoje, 08, obrigado, boa tarde. Boa. Azul 6 airborne, it's 15, call approach 120.8. Departure 120.80, 6 Salvador, departure Azul 6 airborne. Azul 6 airborne, radar contact on departure, latitude flight level 340 via dial departure. 340, dial departure Azul 6 airborne. Quebec, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Pistão no zero após decolagem, curva direita, subida Arbor, Elefa. Transponder 5160, controle 120, decimal 8. CS autorizado via rota do plano, decola da 10 com a primeira curva direita. Arbor, transição Elefa. O nível 360. O transpaneu 5160 e o controle 120.8. 1869. Voo 869, cotejamento correto. Chame pronto para pushback e acionamento. Passará. Torre Salvador, Papa Tanguinha aqui, Romeu Delta. Se autorizado, prossegue para cruzamento da 10 para aproximar pela 17. Autorizado o cruzamento pela 10, confirmando sua arremetida? Afirmativo, senhora. Sim, se repartirá na base de 17. Repartirá já na base, senhora. Voo no 645, desça para 2.000 pés, o ajuste no 019, canceladas as restrições de altitude em pelo, autorizado final do procedimento LSXV, reposto quando estabilizado. Baixando para 2.000, informará quando estabilizado, baixo da restrição de pelo, 645. Aqui o meu delta girando a base da 17. Fica realizando autorizado o toque, reparte para remetida. Vento 1.0 graus, 7.9. Volta lá para remetida. Salvador Ground, good evening. Azul 2591 on apron 3. Pushback inside. Azul 2591 approved. Pushback inside. Come ready for text. I'll call and ready for text. Guia para o nível de voo 070, ajuste no 019. Deve seguir a 019. Quanto cidade vamos? Direto para o Apenas descida da chegada do Oceaner 6143, número 4 na aproximação. A descida para o nível de voo 070. Senta no perfil da ponte Oceaner 6143. Fez 190, desça para 4 mil pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, o ajuste 1099. 4 mil pés sem restrições 1099, já 3199. Fez 894, desça para o nível de voo 050. 050, 3894. Canto 1, 10 graus, 089. Salve, boa tarde, Yankee Oscar Fox, boa tarde, Rufi, prossiga. Tipo, Salve 1, 21, decimal 1. Segue e mantém o farol de Itapuã, banheiro da Globo Nacional na zero. 133.25. 125.1, 133.25, 06901. Reduza a velocidade para 2.009. 2.009, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS, aporte quando estabilizado. 2.000 pés, tomara quando estabilizado, LS, 3.090. O Gol no 645 estabilizou. Gol no 645, complete o final do procedimento LS, X-ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Sound Azul 2591, request taxi, people on board 66, and duration 0304, 00 hours, alternate Sierra Bravo Charlie Fox, Confis Airport. Azul 2591, approve taxi until holding point 1810, via apron 3, apron 1, and taxiway India. Approach and holding point, call tower, 118.95, 281019. Okay, clear. The tax, Azul 2591, at holding point, runway 10, taxiway India, heading point, 118.95, 281019, Azul 2591. Cidade para 2209. 229, vai chegar na 143. Então, 3894, deixa para 4 mil pés, canceladas as restrições de altitude em ITAP, o ajuste 1019. 4 mil canceladas as restrições de altitude em ITAP, 2019, altitude 3. 894. Channer 6143, deixa para o nível de voo 050. 050, reduziram para 229, vai chegar na 143. Controle Salvador, boa tarde, 3290, informação, boa tarde. Faz o pouso, autoriza o Yankee Romeo Delta aproximar para o pouso pairado na 35. Guia para o nível de voo 060, ajuste 1019. Aro 060, aviso 019, desce, vou tomar bordo para chegar a mais, para 3290. Vai manter o setor aguardando, senhor. Está confirmando o novo toque arremetida? É negativo, agora vai aproximar 35 e baixa a altura até a gramada, senhor. Good evening, Azul 2591, heading point, runway 10, ready. Azul 2591, missing holding point. Same point, Azul 2591. Robotango Yankee, Romeo Delta, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, vento 090 graus, 079. Autorizado pouso na cabeceira 35, amarrado sol. Segmento LSX-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 9. 8895, tá certo, 90. 3894, autorizada a descida para 2000 pés, autorizado sinal de procedimento LSX-Ray, reposto com estabilizada. 2000, reposto com estabilizada, então 3894. Solo 1645, solo 26, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, levantado. 3190. Boa tarde, continua a aproximação, forma TR da Azul agora já vai iniciar a rolagem de pistola 0. Quem está aguardando até 3190. Azul desse. Azul 2591, clear for takeoff runway 10, wind 180 degrees, 6 knots. Clear takeoff Azul 2591. Tá 3190, tráfego adicional, Robinson 44, pouso pairado, cabeceira 35, não interfere com aproximação. Paciente, tá 3190. 43, reduz a velocidade para 2009. 209, mínima limpa 210, querido. Teste reduz para a mínima limpa hoje, né? 1143. Não parece. Cuidado, puxa, acionamento, reputar ataque, se jogou no 869. Dois nove zero, desça para o nível de voo 050. 190, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 5 nós. Autorizado pouso na 10, tá 3190. Azul 2591, airborne at 28, call approach 120.8. 120.8 now, thank you. Salvador departure, this is Azul 2591, recently departed, passing now 1200. Azul 2591, radar contact on departure, classified level 160 via Coral departure. Following Coral departure, up to flight level 160, Azul 2591. Que o meu Delta na 35. Quando passar o plank ser autorizado, faz destaque da baixa altura, se a área gramada ao lado da Papá. O Yankee, o meu Delta, sente o cheiro de turbulência do rebote 321 da Sanha Autorizada, tem a área gramada ao lado da Papá. Obrigado, espero ter besteira. Espero que o solo 29. Obrigado. Azul 4206, Quebec, informação, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 310. visto no zero após decolagem, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Transponder 5164. Controle 120, decimal 8. Autoridade 310, conforme o Rota, para recurso. Segunda 10, esquerda Fuca, Caju, a saída. 5164, transponder 1208. Azul 4306, cortejamento correto, chame pronto, chame acionamento. Chama lá. Salvador, boa noite. Tá 3190, livrando na pessoa. Tá 3190, Alfa Juliette, para o portão 5. Alfa Juliette para o 05, tá 3190. Gente. Ligou no 869 com 1081 a bordo, autonomia de 3 horas e 32, alternando Campinas. Informa um helicóptero, Robson 44, mantendo a baixa altura da gramada daqui da pista do site, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, meia do dia norte. Ele pousa 10, frente do helicóptero, para 3894. Quanto espera via pátio índia, 118.95, boa noite, 69. Estabilizar no ILX Ray 10, Oceana 6143. Oceana 6143, complete a final do procedimento ILX Ray, chame torre 118 decimal 95. Chamaremos, obrigado, uma boa noite. Oceaner 6143, boa noite. Mantendo a aproximação, está com o número 2 na aproximação. Helicóptero Robson 44, mantendo a área gramada da pista 17, não interfere com a aproximação. Assistência do tráfego, guardando pista livre, Oceaner 6143. Chuva sobre campo. Ok, obrigado. Cancelada a altitude intacta, 3290. A 3294, solo 34, direita, solo 1, 21, decimal 1. A direita, 21, com solo, 3294. Meu vento, pai. Poderia confirmar o vento, senhorita. 6193, o vento 070 graus, 59, o ajuste no 019, curva utilizada de China 0. Livre com 10 para a China 143. A 3294. controle está 3210. 3210, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILSXV, reporte condicionalizado. 2000, autorizado XV, reporte estabilizado. Apenas uma informação, é, há chuva sobre o aeródromo? Já iremos checar com a torre. Obrigado. Boa espera, pronto, visual com a aeronave na final. Boa noite, 69, após o Airbus Avianca, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Mas o Avianca, ali mantém o no zero, Gono, 869. Xenem 143, Alfa Juliette para Porto Alegre. Alfa Juliette para 09, sei lá, né? Muito obrigado, boa noite. Azul 2712, informação com o Quebec para Aracaju, na próxima quarta. Estou pronto, mas gostaria do nível 130, se possível. 130? Afirmo. Gente, eu tenho aprovado aqui 170. Eu aguardo a coordenação para no 130, 2712. Aguardo no azul. Mono 869 decolou 38, controle 120, decimal 8, Mongol. Cruz autorizado, Aracaju, via rota do plano de voo, nível 130. Pista no zero em uso, após decolagem, curva esquerda, subida Conde, transponder 0264, controle 120, decimal 8. Autorizado, Aracaju, nível 130, conforme rota, decolando da 10, conclusão esquerda, no perfil da Conde. 4, chamou 208, 4712, está no 4, 5, posição 4, Lima. Azul 2712, correto. O cortejamento chama para o Chibeca Sala. Chamarei. É zero, eleva, boa noite, boa noite. Boa noite, ciente de repouso, 1-0, tá, 3-2, nota. E a saída, por favor? Mael, subida da El Leda, após Irume. Obrigado, aguarda a foto. E já, 6201? Copia. 6201, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Pista no 0 em uso após a colagem, curva direita. Subida da El Leda Irume. Transponder 5157, controle 120, decimal 8. Ok, estamos autorizados então para Galeão, decola da 10, curva direita, efetua da El Leda, transição Irume. 5154 ao transponder, 1208 ao controle de saída, proxené 6261, sem aquetec. 5157, transponder, e a rota é a do plano de voo, AP November 857. 5157 ao transponder, AP November 87, conforme está previsto no plano, proxené 6201. Correto, proxené 6201, no champion, porta baixa. Tamarelo do 4, 6201. Papai, Joshua Fox, Quebec, informação, autorizado, Serra Brava, Romeu Papá, Ribeirão Preto, rota do plano de voo, nível 380. Decola da pista no 7, curva direita, subida árvore, elefa, após voo, posição nítico, novembro, Índia, Tango, Bravo, Oscar, para interceptar a aerovia Zulu 21 e seguir conforme o plano. Transponder 5037, controle 120, decimal 8. Fox, saída é árvore, após voa posição elefa, aí então voa nítico, após elefa nítico. Correto, cotejamento de Yankee, Oscar Fox, está na Aerostar, quantos a bordo? Precisa usar a pista aqui, só por um minuto. Sim, mano, usar a pista? É, só uma segunda pista aqui da Papana, vamos comprar. Estou autorizando a repartição do necessário ascensão, o Yankee Romeo Delta. Certo. 3290, para o segundo táxi, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 1, para 3290. Bom, no 869, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260, 1288, bom, no 869. Azul 2591, 8 miles for corral position, radar service terminated, climb and maintain flight level 160, contact Ilhéus on frequency 120.1. 1201 with Ilhéus now, thank you, bye-bye. Bye. Autorizado para o estacionamento, chama na apartamento, azul 4206. Yankee, Oscar Fox, boa tarde, prossiga. Lembre de chamar táxi. Paulo Salvador, azul 4206, pronto para o táxi. Tá bom. 118 a bordo, 0330 de autonomia, alternando Aracaju. 4206, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 198.95, altímetro 10.19. Gente, do ajuste no 099, autorizado o táxi até o ponto de espera da Índia, 198.95, quando pronto. Foi Salvador, azul 4206, tá. Enquanto espera, pronto. Azul 4206, Alinda, cola, pista no 0, vento 080 graus, 2 anjos. Alinda, cola, azul 4206. Azul 4206, decolou 55, controle 1, 20, decimal 8, mau voo. 208, 4206. Azul 4206. Azul 4206, contato radar, via saída Fuca, submantenha 310. Saída via Fuca 310, azul 4206. Yankee Oscar Fox, autorizando a Tia Papá, o ajuste no 019. Paulo Salvador, eu acho que foi 2, 4, 3, posição 4, Lima, puxa dele, só no vento. 2712 no pátio 3 autorizado, chama para o ataque. Pátio 3, chamaremos. Boa noite, Xané 6259. Xané 6259, prossiga. E, para autorização Guarulhos, não se escuta. Qual horário do plano, 6259? Afirmativo, o horário do plano é o 2112. Gente, o Xané 6259, mas a gente está aguardando para quase. Aguardando, obrigado. Xané 6259, eu solo. Diga. Confirma o destino, Xané 6259? É Guarulhos, Salvador Guarulhos, 6259. Se a gente não passou o plano aqui no sistema, mas a gente fica aguardando 6259. Afirmativo. O Ocean 6201 na posição 4, solicita acionamento na posição. Alô, muito boa noite, Dan 3897. Dan 3897, formação em curso Quebec. A gente escuta aguardando o pacote. Nível 320, São Paulo. A gente aguarda. Aguarde. 01 na posição 4, solicita acionamento na posição. Azul 4206, chame centro, registro, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, alterna 2685. Obrigado. Na posição ciente, chama para pushback, chame 6201. Ok, agora sim. Passa na posição de uma. Táxi autorizado, até o ponto de espera da 1-0, pátio 3, pátio 1 em Índia. Próxima ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, altimetro 1-0, 1-9. 3-1 em Índia, ponto de espera 18-9-5, com serviço.